Romeu Oscar, autorizado, me virar direita, falar papá, 75, frequência livre. Mil pés, segue como número 2 na aproximação. O número 1, 737, está passando o Duna agora. Paciente, para 2000, 2231. Da final, 2231. Exato, final do procedimento. Estabilizou o voo no 075. 075 da Gol, complete final, chama torre, 118, decimal, 95. 1895, gol no 075, boa. 3, 8, 0. 145, pronto, 4. Afirmativo, prossiga. Da 3145, autorizado Salvador para Galeão, via Upper Zulu 110, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, mantém nível, começar um nível 380, decola pista 110, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5437, controle frequência 120, decimal 8. Autorizado nível 380 para o Galeão, via rota do plano, primeiro aerovia para o Zulu 1-0. Decola da 1-0 com curva direita, da Euleda após direto ao bridge, aciona 5437, controle 1208, está 3145. Está 3145, cotejamento correto, reporte pronto para puxar essa nave. Voltará para puxar. Adiano 06, precisa? Controle de Salvador Oceané, 630, boa tarde. Oceané, 6320, boa tarde. Boa tarde, Oceané, 6320, identifique, desça o 060, chegada a mão. 060, a mão, identificou o 6220. Livre pouso, Goro 075, por gentileza, confirma o vento. Vento 090 graus, 119, Goro no 075. Ok, copiado, livre pouso, obrigado, Goro 075. Uno 649, chamo Centro Recife, em Uno 3325, alterna 1251. 3325251, 649, obrigado. Frondina, qual o piloto em comando? Não, 1252, só para eu ver, brasileiro. 109, táxi à direita via Índia, ponto de espera, mantém a torre em 1, mantém a posição no ponto de espera, chame torre 1 no 8.95, altímetro 10, 14, boa viagem. Nós, o Guardião 06. Oi, boa tarde, passaria 2231, final estabilizado. Continue a aproximação, informe marcador, o vento de 90 graus com 109, 2231. Cortarei. Salvador para plataforma Manati ou Cairo Lourenço, confirma. Afirmativo, 19-10, decola então pista 1-7, a curva direita, 1.000 pés ou 500 pés, confirma. 06. 106, seguindo a linha do litoral, aguarde transferência de comunicação 06, sua decolagem foi o 06. Gente. Transponder 0125, Mike, é com o Delta. Mas vamos tentar, senhor, vamos tentar. Tio Pátio 4, POBD. Informação em curso é o WIS, que é o altímetro no 014. Acionamento, táxi decolar, chame tu agora 118.95. Boa viagem. Gente, acordando. Gol Bruno 075, Solo 07, libere a direita, Solo em 1219. Direito 219, Bruno 075, boa. Boa. 4-1-8, mantenha após a aeronave na final, será autorizado o ingresso. Mantenha a posição 4-1-8. 0-1-4, já aprovado 340, número 1 para a cópia, aguarde, cópia em algum instante. Positivo, aguardando, nível 340, pode me adiantar qual vai ser a saída, por favor? Afirmo, Momo, Cogbo, transição Flock, onde intercepta a ampla, Zulu 2-0. Afirmativo então, saída Momo, Cogbo, Flock. Obrigado, boa noite. Fala Salvador, gol no 075, livrando a época na 150. Gol no 075, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Pátio 1, Portão 4. Alfa, Juliette, Pátio 1, Portão 4. Só tinha informação de que a Alfa estava interditada entre aquilo e a... Na afirmativa, já desinterditou, foi só um serviço de topografia. A equipe da entrada já se retirou da táxi aí. O trecho interditado agora só entre a Juliette e a Índia. Afirmativa, então segue Alfa, Juliette, para o gate 4, gol no 075, obrigado. Xanã, minha 314, pronto para cópia. Afirmo, prossiga. Minha 314, autorizado Petrolina, nível de voo 340, via Upper Zulu 20, decolagem pista 110. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou afastar-se 3 milhas, 0,3 milhas, curva esquerda após, perfil de subida Momo, Cogbo, transição Flock, controle 1.20.8. Torre em 1.8.95. Transponder 5443. Ok, aprovado conforme 340 para Petrolina. A decolagem vai ser a pista 10, vai efetuar a saída Momo conforme o carro. A curva esquerda após. 120.8 para frequência do controle. 118.95 a torre. 5443 para ficar o chanel 6.4. 5443 o portão 5, porte pronto. O 925 da Gol, vetor radar sequenciamento, o voo comprou a 230, fica limitado pelo lote. Então vai ser o número 3 na aproximação. Direita para 230, limitado localização do 925. Xenem 320, 2.000 pés, autorizada final 1-0. 2.000 pés, autorizada final da 1-0, 6320. 109, nível à direita, chame o sol em 121, no sumo 9. 219. Bom, boa tarde, passarei 22, 2.000. 2.231, táxi à direita via Alfa. Juliette, Pátio 1, remota, 1-4 do Pátio 1. Alfa, Juliette, remota 14, 2-2. Um tá bom, 075, portão 03, confirmando. Mas confirma o box 3? Afirma, 03. Ok, box 3, obrigado no 075. Bom, bom dia, no 06. 06, frequência livre. Autorizado decolagem pista no 0, vento 090 graus, 1109. Decolagem para o 4111. É o 925. 925, 3.000 pés a descida. É o 925. Só Salvador, boa tarde, TRIP 5488. Transfere informação X-Ray. TRIP 5488, identifique na proa de mare, chegada mare, desse Mateus 50, 050. 050, proa de mare, TRIP 5488. Juliette Tango Zulu, vetor radar sequenciamento, voe com proa 020, limite ao LOC. 020, limitado pelo LOC, Zulu. 5, sua velocidade? 200, indicado. Curva esquerda, voe proa 160 para o LOC, o 925. Esquerda, 160 para o LOC, 925. Curso localizador, Oxenéia 6320. Oxenéia 6320, final, torre 198, decimal 95. 1895, 6320. Ou 925, 2000 pés, a descida autorizada, final. 2000, autorizada, final, ILS, 925. Gente, Tango Zulu, 3000 pés, a descida, ajuste no 0 no 4. 3000, 10 no 4, Zulu. 4000, ajuste. Xenéia 6320, prossiga aproximação, reporte no inferno, baixa travada. Reportará 6320. De voa Leda 4118, restrito 040. Proa de Leda 040, azul. Vai passar o externo 6320, que tem baixado lá. Oxené 6320, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 129, ajuste no 0 no 4. Autorizado pouso na pista no 0, para o Oxené 6320. Palma, em Tiago Delta, autorizado ANN, manter pista no 7. Horas em 4 milhas, está a 1.500 pés abaixo do senhor. Vivo ao contrato, Fox de Matango. Azul 4118, traco 12 horas em 4 milhas, 1.500 pés acima. O tipo, Papá 06 Tango. Não sei o que é isso. Ok, 4118, ciente. Para ingresso 97, Mike Eco Delta. Final torre no 895. 895, boa tarde, controle. Tarde. 729, ciente da informação X-Ray. 95729, número 2 para cópia, aguarde. 3155, pronta cópia. Então, 3155, autorizado Salvador para Guarulhos. Via UP Zulu 44, nível 340, decola pista 10. Primeira curva direita, saída da Euleda após Eudes. Transponder 5402, controle de frequência 120, decimal 8. Cotejamento correto, reporte pronto para a pista, senhor. 95729, pronto, cópia. 95729, autorizado Salvador para Confins, via Amplo Zulu 16. Nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda após bridge. Transponder 5457, controle frequência 120, decimal 8. 360, Tertuluno, linha decola 10, corretista da El Leda, 5457, transponder 120, decimal 8, controle frequência 129, portão 3. Web 5729, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, excelente. Olá. Chama 6320, no solo zona 7, livre direita, chama solo 121, no solo 9. Está livrando, solo agora 219, o 6320. Gol no 925, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, zona 09, ajuste no 0 no 4. Livre pouso, 025. 925. Vou para a Mike Delta, autorizado em alinhar e manter, pista no 7. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 6380. Sou Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu. Prossiga a aproximação, confirme a pista que deseja. A 10, senhora, valores. Bom, essa informação é 3217, ciente da informação X-ray. Copiou X-ray. 3217, pronto, copy. 3217, autorizado Salvador para Confins, via o peso 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda após bridge, em bridge intercepta o peso 16, transponder 5461, no controle frequência 120, decimal 8. 360, Confins, peso 16, decola 10, direita da El Leda, bridge, onde você pega a aerovia 5461, 208, 3217. 3217, protegimento correto, reporte pronto para puxação. Oceana 6320, autorizado ingresso no Pátio 1, no Gate 01. Nome aí, Valente. É, deu Pátio 1, no Gate 01, no 6320. Fala, Salvador, o TAN 3145 para pushback, está na meta. TAN 3145, autorizado push, correção, aguarde para push acionar, após passagem do Fokker 100 da Oceana, é autorizado iniciar push acionar. Ok, aguardando o Fokker após ter pushback, está na meta, TAN 3145. Zulu é a torre, hein? A escuta, senhor. A intenção é completar o 10 ou modificar e prosseguir no 7? Completar o 10, senhor, para o pátio 3. Assente. Continue, reporte checado, Juliette Tango Zulu. Abaixado e checado, senhor. Aguarde pista livre. Passa. Gol 925, solos 20, libera a direita, solo 129. Nove. 5488, inicie redução para 210. Para 2109, repito, 5488. 5418, chama Centro Recife, 13325, alterna 251. 13325, 2515. 090 graus, 119, ajuste no 04. Zulu. Portão 004. Tá 3145 ao solo, voltando? Na escuta prossiga, 45. É, temos a condicional, porque o posicionamento que tínhamos aqui quanto ao seu estacionamento era o 04 pátio principal. Infraero nos equivocou aqui. Ok, sem problema, sem absoluto. Guardião 06, chame torre, 118, decimal 95. Entendi. Tip Bridge 5488, vetor radar sequenciamento, vai ser o número 2 no pouso. Voe com proa 010, limite ao lock. Queda 0110, limite lock, Bridge 5488. Alívio descida 3000 pés, 5488, ajuste no 014. Descida para 3000, na 014, Bridge 5488. Olá, Palma, aqui é o Delta, autorizado a decolagem, fixou no 7.090 graus, 119. Gol 755, autorizada final no 0. Autorizado final, obrigado. Guardião 06? Juliette, estamos o Luno, sol nos 23, livre à direita, chama o sol em 121, decimal 9. Direita 060 para o lock, recebe o localizador. Direita 060 para o lock, 35482. Através de sua cruz, 510 no litoral, vai tentar pouso na cabeceira, 107, pairado. Para o táxi da 3145 com o POB de 104, autonomia de 3 horas e 40, alterando Guarulhos. 3145, autorizado táxi até ponto de espera via parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame torre de frequência 118, decimal 95, altímetro 1014. Ok, autorizado parte 1 no Índia, chama 1895, está 3145, outro por ano. Boa, 92. 925, após passagem no Airbus 320 da TAM, autorizado ingresso no Pátio 1 no Gate 04, via Juliette. Bom, no 925, confirme Gate 04. É, 208, centro do tráfego, Mike Brown. 5488, 2 mil pés, atualizada final. Final 2 mil pés, já atualizado o lote, 5482. Sete, cinco, cinco, torre, 118, decimal, 95. Obrigado, até a volta. Até mais. Controle é o papapá, Mike, é com o Delta. Decolado, torre 2. Salvador, boa tarde, está 345 no ponto de carapão. Posição 8, liga de voo 360 para o Delta. 077, aguarde um minuto para o corpo. Aguarda. Torre 1, 1-8-9-5-5-5-4-8-8. Na aproximação para 17, realizará pouso pairado sobre aquela cabeceira. Tráfego à sua esquerda não interferirá com a sua aproximação. Gol 1755. Ok, continua a aproximação, guardando a posição de pouso, centro do tráfego. Corre, se autorizado 07, já está na base, ingresso na final aí da 17, pouso pairado. Pouso pairado sobre a cabeceira 17, 90 graus, com 09, forma no solo, guardião 06. 06. Oi, Salvador, trip 5488. 5488, centro do tráfego, número 2, informe marcador externo, vento 90 graus, com 19. Chamando externo, trip 5488. Pouso no 755, pouso autorizado no 0090 graus, com 19. 10, está livre o pouso na 10, voo na 755. Confirme nível solicitado. Bom, 399 tem pré-aprovado o nível 360. Deseja modificar? Aguarda a coordenação ou mantém nível 360? O meu acho que é bravo. Segue para a rotatória, aguardando para cima a gente confirma o transponder alocado? 0165, tá? Gente, ainda sem contato radar. Ah, bom. 3217, posição 7, puxa bem aqui no meio. 3217, aguarde para puxa funcionar. Tem algum chance de chamar a chance? Santos 145, autorizado DNA, mantém cabeceira 10. Alinha, mantém cabeceira 10, 145. Gol no 755, no solo 29, livre à direita, solo em 121, no sinal 9. 219, primeira direita. Quatro, dois, zero, meia, boa tarde, Sony, identificação, autorizada, chegada na área, desce 0505, zero. Abatando o Mike, Charlie Alfa, desce 2, UPS, Negão, no 0, no 4, autorizada, final, Juliette. 2000, está chamado para autorizar. Via Alfa, reporte, antes do Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar, certo? Para o táxi, 231, com 48 após o Galeão, 4 horas e 11. Zona 55, autorizado táxi até ponto de espera, via PAT 1, no Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 10 no 4. PAT 1, no Índia Alfa, ponto de espera não no 0, chame 295, verificação está 315. Zona 3217, na escuta. Siga 3217. Zona 3217, após passagem do Airbus 320 da mesma companhia, autorizado a iniciar a puxa e acionar. O Guardião 06 prosseguindo em direção ao farol de Itapuã, aguardando para fazer o circuito pela direita. Temos tráfego na final ELS da 10. Reporte visual com o mesmo. Sente, já visual. Estou prosseguindo com o Pro de Itapuã, aguardando a autorização. Ok. Observe então, após a passagem do tráfego da final da 10, é um ATR da Trip. Você poderá efetuar o tráfego passando a cauda do mesmo e aproximar novamente para a pista 17. Sente, já passar a retaguarda do Trip, o Guardião. Tom 3145, decolou os 31, no chame controle em 1208. 08, boa tarde. Boa. 3, 4, 3. Autorização para a vitória da conquista, se puder adiantar a nossa saída. 5219, número 4 para a cópia, aguarde. Número 4. Para o sol. 055, mantenha antes da Juliette, aguarde para ingresso no pátio.